Portal do Arrocha. Se machucar, tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito e volta aqui pro seu nego. Jeito e volta aqui.